Globo, Jet 6789, ponto de espera da Amazônia, pronto. Firme. Webjet 6749, ponto de espera da 10, pronto. Web 6749, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 150 graus com 8 nós. Ali decola da 10, Web 6749. O Xené 6251 foi coordenado pela Infraero, vai prosseguir para a remota 1-3 do Pátio 1. Remota 1-3. Sistema da 10, sétima fase. Ciente. Toma 2, sétima, sétima fase, sétima fase. Ciente, o objeto 5717 vai aguardar o tráfego da companhia que já finalizou o pushback. Vai iniciar o táxi, vai passar a retaguarda. Após a passagem do Boeing da companhia, inicia no 04, chama táxi. 5717. Alternativa para a companhia, senhora táxi. Para o táxi, o L5898 acionado com 74 a bordo, 3 horas e 9, Galeão. Autorizado em frente, segunda à direita, via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto. O ajuste 10 no meia, o L5898. Gente, em frente, segunda direita, ponto de espera, chama pronto, 10 no meia, 5898, de certo. Governor Approach Control, American 980 is passing flight level 175, flight level 110. American 982, scope identification, descend at 2,000 feet to MERS 71016. Clear on Lamar level. Down to 2,000 feet, 10016, and cleared on the arrival, American 980. Controle Salvador, muito bom dia, objeto 6749, passa 2000 na Dayão. 6749, bom dia, contato radar na decolagem, suba e mantenha 340 após cruzar 2000 direto Leda. 340, autorizado após 2000 Leda, 6749. Torre Web 5898, ponto de espera 10, pronto. Webjet 5898, alinhar e manter cabeceira 10. Ali mantém 10, Web 5898. 9-0 requesting high speed descent. At the correction. Thank you, American 980. Livre decolagem da 1-0, vento 1-4-0 graus com 0-9 nós. Livre decolagem no 0, 5-8-9-8. Taxiwave 5717, 142, 3045, com fins. Lado direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto, o ajuste no 0 no meia, web 5717. Na 0 no meia, direita na Índia, participativa na ponto 5717. Web 5898, decola 14, controle agora 120.8, bom voo. 208, boa. Recife 251-3325, obrigado, bom dia senhor. Doutor Salvador, bom dia, Web 5898 decolado, não sei escuta. Web 5898, bom dia, contato radar decolagem. Suba e mantenha o nível de voo 340 após 2000, direto letra. Gente, ascensão 340 após 2000, letra 5898. Web 5717, livre decolagem da 10, vento 150 graus com 099. Vai iniciar 5717. Still clear, final asset for approach, runway 10. Report deception, localized course. Stand by, trying to localize the course. We're cleared to run, approach X-ray runway 10, American 92. Decola aos 17, controle agora em 120, decimal 8, bombom. 08, obrigado, boa semana, chefe. Controle Salvador, bom dia, Web 5717, decolou, cruza 1500. Webjet 5717, bom dia. Contato radar na decolagem, submarino 340, posso cruzar 2000 pés, direto Leda. Ok, 340, para 2000 pés, Leda. Objeto 5898, cruzou ONU 20. Chame Recife em 125, ONU alternando 3325. Recife 125, ONU alternando 3325, é de 5898, bom dia. Salvador, bom dia, voo 0804, tomando hotel. 0804, bom dia, identificação dessa para 2000 pés, altímetro em Salvador no 016, chegada é bom. 2000, 016 na bom, voo 0804. Descida, 804? Firmo. 04. 982, intercept localizer and south. American 980, complete your approach. Call down tower on frequency 118.60. 118.6, American 982. American 980, I have you in sight to continue your approach, standing by land clearance to runway 10. Continue the approach, clear to land runway 10, American 982. Just confirm, standing by land clearance, okay? American 980, clear 2100, the wind is 140 degrees, 08 knots. 14028, clear to land, runway 10, American 980. Whisky Juliette Tango, consigo? Bom dia, é uma solicitação de reboque push deck da posição 2 aqui do Pátio 1 para a posição 12 do Pátio Remoto. Ciente, Whisky Juliette Tango, autorizado iniciar o reboque na escuta permanente. Afirmativo. Agilize quando possível, ok? Correto. American 980 on the ground at 24, turn your right, maintain this frequency, taxi via Alpha and call me back approaching taxiway Juliet, American 980. Taxi via Alpha, I'll call you approaching taxiway Juliet, American 980. Dia, Solo Salvador, aqui é o Vazu, Alpha X-Ray Charlie. Do Alpha X-Ray Charlie, bom dia, prossiga. Solicitamos autorização de reboque do pátio 3 até a posição de número 3 do pátio principal. Afirmativo, do pátio 3 até a posição 03. Autorizado iniciar o reboque no pátio 3, reporta para ingressar no pátio principal. O Azul Alpha X-Ray Charlie. Reportará para ingressar no pátio principal, Azul Alpha X-Ray Charlie. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 995, cruzando 240 para o 160, com hotel. Gol 995, bom dia, identifique, desce, mantém 3 mil pés, sua altimetria Salvador 906, a chegada é bom. Identificou para 3 mil na ponte, 995. Positivo, 3 mil com 1016, a partir de agora. Não, aqui, a partir de agora é 1016, 995. 980 is approaching taxiway Juliet. Just confirm with this taxiway ahead of you is the taxiway Kilo, American 980. Proceed your taxi until the taxiway Juliet. Understand that, roger, we'll taxi, continue taxi to taxiway Juliet. Você já tem uma escuta? Assim é, eu prossigo. Ok, prossiga o rebote até através do portão 04, ok? Afirmativo. Após a passagem do 757 da American Airlines, à frente, está autorizado prosseguir até a remota no 2. Ok. Então eu quero prosseguir mais à frente, até através do 4. American 980, taxi via Alpha to Juliet, gate 1-1. Alpha to Juliet, gate 1-1, American 980. Número 4, livre LS, taxi para 1-0, informe o Chubizet, no Lucas, Eduardo. Livre LS, botar estabilizado, 804. Salvador, bom dia, eu vou no 7, consigo informação índia. 705, bom dia, identifique-se e desce e mantenha 4 mil pés. A última entre em Salvador 1-0-1-6, a partir de agora, chegada BOF. 7-1-0-1-6, desce para 4 mil na chegada BOF, vou no 7-1-5. Salvador, 607 da Gol, cruzando 250. Bom dia. Bom dia, é o número 7. Identifique-se, desça e mantenha 5 mil pés. Último de Salvador, 1016, a chegada é bom. 1016, 5 mil, bom, obrigado. X-Ray Charlie autorizado para seguir até o portão 03. Gente, grato. Desa 204. Lua 804, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 18 Medusa. 86, bom. Bom dia, boa noite, 04. 1804, bom dia, final da 10, continua a aproximação, tráfego já avistado, reporta o marcador externo embaixo e travado. Gol 1804. Para externo mais travado, 804. Gol 1995, livre LF, desça para 2000 pés, informe estabilizado no localizador da 10. Autorizado para 2000 pés. Está livre, você pode estabilizado, gol 995. Gol no 7 no 5, desça para 3000. 3000, gol no 7 no 5. Gol 607, 4000 pés em descida. 4000, 607 é gol. Controle, bom dia. 97. Identifique-se, desça e mantenha 5 mil pés. Altímetro em Salvador 10, no meio, chegada BOF. Desce para 5 mil, 10 no meio, sem troféu na BOF, voo no 897.